A volta da rainha, dúvida primeira. De nada duvida quem nada sabe. Hoje, uma praia bela e encantada. Ou... porque o mar tem ondas... Meus amigos, depois de várias tentativas, finalmente o serviço secreto do rei Sabidão I conseguiu obter uma informação que lhe valeu um ponto certo, lembram? Foi a história da entropia, e ele até acha que com isso logo vai recuperar definitivamente todos os seus apetrechos de golfe. Mas será isso mesmo? Bem, o fato é que o placar da contenda está 8-8. E vamos para a terceira dúvida da super charada final. Aliás, vocês também não gostariam de estar agora numa praia bela e encantada? Ah, Sabidão, que bom que a gente veio pra cá descansar um pouco. Sua sugestão foi ótima. Sombra, praia e mar. Mas será que esse ar úmido não vai fazer mal ao espelho? Aqui nada, rainha. Esses androides da última geração foram feitos para suportar tudo. Chuva ácida, poluição química, irradiação atômica. E o nosso espelho foi o melhor da sua linha. Ah, mas espera aí. E a Guerra do Golfe? É claro, hoje tenho que resolver mais uma dúvida. Ah, homem, você não pode descansar nem um só minutinho. Ora, e foi pra isso que eu também trouxe o espelhinho. Não é criaturazinha mais rica do papai. Não gosto de vir à praia descansar. Prefiro antes trabalhar. Haha, tá vendo, rainha? Pro espelho, folga não tem vez. Pois é, logo se vê que ele é um produto taponês. Bem... e aí, espelho biotrônico, qual é a dúvida de hoje? Na charada, o arco se mostra ao natural. Ela vive e irradia a ilusão final. O enfoque de hoje é ao natural. Isso. Mas, escuta, rainha, eu vou até ali com o espelhinho, tá? Porque eu quero ter uma conversinha mais particular com ele, certo? Ué, se você acha que precisa, então vai. É, vamos lá, espelho. De vez em quando, é até muito bom ficar sozinha. Mas uma boa companhia também não seria mal. Claro, pois é. E aí, doutor, que tal? Mandou me chamar, cara rainha, e vim logo correndo, porque também estava afim de dar uma escapadinha. Ah, que bom, doutor. Mas escapadinha de quem? Ou de quê? De ninguém, querida. Foi só uma gracinha para agradar a você. Oh, Sadomor. Que estranho, não? Às vezes você é tão, tão legal. E outras vezes só pensa em coisas ruins e más. Mas, minha cara rainha... então você não sabe mais que eu sou formado pela Universidade Nabasca do planeta Especulato e que eu sou um tremendo de um gênio do mal? E daí, ora? Hoje, na Gandaia, andam tantos gênios como você por aí que isso já é bem normal. Ninguém mais se assusta com isso, doutor. Pois é. E esse é o meu mal. É disso que tenho pavor. Como assim? Vem, conte lá todas as suas mágoas pra mim, vem. Ah, rainha, essa é uma história muito triste. E não sei se meu processador resiste se tiver que contá-la de novo. Ora, doutorzinho, faça uma exceção, seja bonzinho e conte, tá? Bom, um dia, sabe, lá no planeta Terra... sei, sei, que é parecidíssimo com a Gandaia aqui. Pois é, lá na Terra, sabe, o pessoal vivia fazendo guerra, disseminando a fome... cometendo tanta injustiça que era uma coisa horrível, horrível e incrível. Ou seja, era um horror e ninguém queria acreditar que aquilo fosse possível, isso? Isso. E o pessoal, sabe, se dizia civilizado porque tinha um instrumento que achavam super avançado e fenomenal. E qual era? A ciência do bem e do mal. Não. Você está brincando, doutor? Não, não estou. E o que era mais estranho, ou tragicômico, como queira, é que nessa brincadeira ou piada de mau gosto, o que uns faziam, eles diziam que era bom. Se outros agiam da mesmíssima maneira, já chamavam de mal. Como aqui na gandaia? Pois é. E também é por isso que hoje nem me dá mais prazer de trabalhar como gênio do mal. Agora o entendo. A maldade virou uma coisa bem habitual. É. Mas, e doutor, não há uma solução para isso? Bem, claro que há. Só que é um feitiço. Um feitiço? É o feitiço do amor. É o amar. Amor? Amar? Mas isso eu já sabia, doutor, apesar de todas as minhas dúvidas. Claro, é a força do coração. Pois é, rainha. E agora veja o meu drama. No meu coração não queima nenhuma só chaminha, como a do amor ou da paixão. Pois eu só tenho um pavio eletrônico. Ai, que história é essa, doutor? Deixe de ser cômico. Esse é o meu destino. Difundir o mal, como qualquer cretino, sem nunca poder me apaixonar nem amar. Mas, e você um dia não quer experimentar o amor? Claro, como que não, minha bela flor? Às vezes, eu até já senti uma coisa estranha aqui no peito, uma sensação... Gostosa, agradável, que faz vibrar o coração, não é? É, bem isso. Mas dizem que é uma coisa perigosa, que faz mal. Que nada, doutor. O amor é uma coisa maravilhosa e natural. Ah, querida, que pena. Afinal, bem, mas apesar da conversa estar muito boa, sabe... Não posso ficar mais nem um minuto com você. Sinto muito. A dor voltou a me dar aquela dor no peito. É, não tem jeito. Até mais ver. Não, espere, doutor, que eu quero lhe dizer. Você estava falando com quem, meu bem? Ah, eu? Ah, com meus botões. Mas como com os seus botões, se você está de fio dental? Então foi com as minhas ilusões, quem sabe? Será que não são insolações? Olha que isso não faz nada bem. Oh, sabidão, bem ou mal, deixa pra lá que eu vou é cair um pouco na água, tá? Que tal, amigos? Esse planeta Gandaia é mesmo parecidíssimo com um que nós conhecemos, vocês não acham? E ele tem até praia de mar com coqueiros, ondas e gaivotas. Uma linda paisagem natural. Aliás, isso me lembra a dúvida de hoje. Algo natural, não é? Mas o que será que o Rei Sabidão I andou aprontando com o espelho biotrônico, hein? É o que vamos saber logo a seguir. E aí, rainha, tava bom o mar? Ah, uma delícia! Pena que você não entrou na água comigo. É, né? Mas assim também foi bom, porque resolvi os últimos detalhes da dúvida de hoje com o espelhinho, sabe? Ah, é? Então já podemos chamar o doutor? Mas é claro. Alô, Sadomor. Venha voando, por favor. Mandaram me chamar, eis que me manifesto só pela força do meu faro, porque também gosto do mar. E eu me roubou pilantra, não poderia deixar de aparecer, é claro, porque também adoro nadar. O quê? Mas água salgada não faz mal à lata de sardinha. Pode ser que faça mal à sua, sabidão, mas não à minha. Ah, deixa, doutor, que eu não dou bola pra qualquer picuinha. Ora, gente, o que é isso? Com sombra, água fresca e mar, quem é que vai querer brigar agora, não é? É, eu também não quis te ferir, me roubou. Foi só uma brincadeirinha. Está bem, meu caro. E em que lhe podemos servir? Bem, é que estou pronto para enfrentar a dúvida de hoje e se o doutor quiser, podemos começar. Vamos lá, então, que eu quero conferir. Certo. Espelhinho do coração, mostre que você é genial. Uau, fugida. Tecnologia cibernética informa a todos os navegantes que o placar está empatado 8-8 como dantes. A questão de hoje é ao natural. E, logicamente... vamos ganhar, porque sempre estamos uma onda na frente. Legal, espelhinho, você é o maior. Ora, sabidão, tenha calma. Ainda existe coisa muito pior, não é, meu robozinho? Eu sou o engenho maléfico mais eficiente da atualidade e informo... um ser que sente dores no consciente é um malvivente. E isso não é natural. Logicamente... vamos ganhar, porque sempre estamos um mergulho na frente. Bem mal, meu robozinho. Você é o pior. Tá bom, gente. Já deu pra me divertir à vontade. E que tal agora se vocês voltassem à normalidade? Isso, sabidão. E aqui está a minha primeira questão. O que é uma norma, normal e normalidade? Calma, doutor, calma, que isso ultrapassa minha capacidade. Bem que eu sabia. Além do que, deve ser a idade. Ora, queridinha, lá vem você de novo com a sua ladainha. Mas e aí, espelho do papai? Sai aquela resposta na ponta da língua. Norma é aquilo que se estabelece como base ou medida de avaliação de alguma coisa. Normal é o que corresponde à norma. Certo. E quando uma coisa não corresponde à norma, aí é o quê? Aí é anormal. Aquilo que foge ao padrão normal das coisas. Bem, e aí também se diz o quê? Que é irregular, incomum, abnormal... fora do costume geral. Certo. E que outros adjetivos se usam para normal? Habitual, natural. Certíssimo. E quando muita gente desrespeita uma norma, aí se diz o quê? Ora, espelhinho, diga lá. Quando os gandaianos desrespeitam as normas, aí o que é que se diz? Não sei. Quando pessoas desrespeitam as normas, aí muita gente cala e eu também. Não fui programado para falar sobre isso. Não é possível, espelho biotrônico. Deixa de querer aparecer que você é sensível. Ora, sabidão, já lhe disse que ele tem mais consciência do que muita gente que eu conheço. É bem isso, ora. Tenha paciência. Pois é. Além do que, a dúvida de hoje ao natural já foi mais do que respondida. É o que corresponde à natureza. E a ilegalidade fazendo parte da norma é uma beleza, não? Ô, meu robô, não revele todos os nossos segredos de profissão, tá? Pois é, sabidão. Mas ainda resta só uma duvidazinha. Então diga lá para encerrarmos logo essa função. Se uma norma ilegal faz parte de uma onda social... aí por que o vento sopra e o mar tem ondas e a gente chama isso de natural? Gostei desse seu trocadilho, doutor. Pode crer. Aprecio muito o seu humor. E então, espelhinho? A questão de hoje é ao natural e, logicamente... vamos ganhar, porque sempre estamos uma onda na frente. O vento é o resultado da diferença das pressões atmosféricas do ar que surgem das diferentes temperaturas de cada região. Há muitos tipos de vento. Brisa, rajada, vento leste e até tufão. E eu sou como uma brisa suave que acaricia o mar. Pois é. E as ondas do amar, isto é, do amor... não, do mar... as ondas surgem pela ação do vento ou de outro objeto que corta as águas ou nelas penetra. As marés são motivadas pela lua. Absolutamente certo! parabéns! Muito bom, espelho. Viu só como ganhamos esse pontinho ao natural. Onda, ondeiro, ondinha, ondão. É, acho que vamos ondando. Ah, que nada. Tá cedo ainda, doutor. Ainda mais agora que o papo está começando a ficar bom, a tomar jeito. Sinto muito, rainha, mas tá mesmo na hora e, sabe, estou sentindo de novo aquela dor aqui no peito. Ah, isso é angina. Cuidado que isso pode lhe fazer mal. Que nada, sabidão. É outra coisa e bem normal. Ainda bem que a razão desconhece as teias que o coração tece. Bem, e depois dessa, vamos indo bem de leve. Que a próxima onda vai ser nossa. Até breve. E não esquece, hein, me roubou. Tá 9-8 pra mim, viu? Pois é, amigos. O Rei Sabidão I, pelo jeito, conseguiu mesmo descobrir o ponto fraco do Dr. Sadumor. E fez mais um ponto. Será que é a central biocardioeletrônica dele que começou a se transformar num coração igual ao nosso? Será que o doutor está se entregando realmente aos encantos da rainha? Estará apaixonado por ela? E será que alguém ainda resolverá essa dúvida para nós? Pode ser, não é? De qualquer maneira, uma coisa é certa. Certíssima. No próximo capítulo, vocês estarão sintonizados de novo nessa onda, bem ligados na gente, não é? Até lá então, amigos. De nada duvida quem nada sabe. Este seriado foi mais uma produção do Serviço de Transcrição da Deutsche Welle, Colônia, Alemanha.